circulação da colagem autorizada. Do Vião o rio é veia, do rio Vião é passarinho. Do Vião o rio é veia, do rio Vião é passarinho. Olha só aquele prédio, do Vião é drops. Olha só o elefante no Zimbabue. Do Vião é ratinho. E as pessoas do Vião é formiguinho. E as pessoas do Vião é formiguinho. E o mar é mar mesmo, estrada de terra, torresmo, lagoa, Morelha, e as faixas na estrada, giz de cera. E o mar como é verde, é água que não acaba, mas não acaba a sede. E eu fico na janelinha lembrando dos nossos beijos na rede.